Rádio Bandeirantes. Alô, São Paulo! Olá, Brasil! Aqui estamos com mais um programa da série Memória. Até sua morte, em 1998, o cantor Nelson Gonçalves era o segundo maior vendedor de discos no Brasil, 75 milhões de cópias, perdendo apenas para Roberto Carlos. A volta do boêmio, Hoje Quem Paga Sou Eu, A Flor do Meu Bairro, Escultura, Deusa do Asfalto, Normalista, Caminhemos, Doidivana, Vermelho 27, Maria Bethânia e uma infinidade de outros sucessos, sem falar das marchinhas de carnaval. Seus shows lotavam com uma semana de antecedência. Teve uma exceção na vida. Foi um espetáculo programado para o Palácio dos Esportes, em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1977. Previsão: 60 mil cruzeiros nas bilheterias. Só foram vendidos cerca de 20 mil. Tudo por causa de rivalidades entre radialistas e emissoras concorrentes que se puseram a divulgar que o show não seria realizado. Tratava-se de uma enganação. Enfim, essa boataria causou um estrago danado. Na noite programada, o coitado do radialista, promotor do evento, não sabia o que dizer para meia dúzia de gatos pingados que estavam no Palácio dos Esportes e menos ainda para o cantor Nelson Gonçalves, que estava nos bastidores e de quebra com seu compositor predileto Adelino Moreira. Para agravar a situação, os músicos contratados para acompanhar Nelson Gonçalves também não compareceram. Aí aconteceu o inusitado. Qualquer desses cantores por aí teria virado as costas, exigido o pagamento contratual e ido embora. Preste atenção ao que fez um dos maiores intérpretes do Brasil de todos os tempos, Nelson Gonçalves. Cadê o regional, gente? Cadê o violão, o cavaquinho, o pandeiro, filho? Mas assim não dá, filho. Não, peraí. Vamos com calma. Cadê o cavaquinho, o violão e o pandeiro, gente? Mas como é que eu vou cantar assim? Ô, Nelson, eles estiveram ensaiando com você e vieram direto pro palácio, né? Será que o caminho ficou tão comprido? Atenção, Toinho. Solicitamos a presença. Não, cantar sem acompanhamento é inédito. Olha. Vocês vão me convir, eu tenho toda a boa vontade do mundo. Vinha Natal e virei Natal sempre através do Gealmir. Porque eu tenho Natal muitos amigos e o que eu prometo eu cumpro. O meu show aqui era 60 mil cruzeiros, que é quanto eu cobro um show. Mas houve um boicote por parte de alguém e se resumiu no que está aqui. Mas quem está aqui está para ver eu cantar, certo? De forma que eu faço isso de coração aberto. O prejuízo não se conta, porque se contam mais as amizades e mais o carinho do povo para mim. Agora o cavaquinho ensaiou comigo no hotel, bonitinho. Ensaiaram tudo, mas sumiram. Ô Nelson, o rapaz aqui vai buscar aqui com pressa. Ele vai lhe acompanhar. Ele sabe as suas músicas. Pede apenas a você. Enquanto não vem, eu vou começar a cantar. Aguarde um minutinho. Aguarde um minutinho. Ele vem já. Vamos lá então. Uma música antiga, sem música. Vejam bem, hein? Sem violão, sem cavaquinho, sem nada. Vai sem música. Vocês deem o desconto devido, porque eu não sou Deus. Eu faço o que é possível. Certo? Vamos lá.

vive para pecar. Boneca, eu te quero, com todo o pecado, com todos os vícios, com tudo afinal, eu quero esse corpo que a plebe deseja, embora ele seja prenúncio do mal. Boneca noturna que gosta da lua, que é fã das estrelas e adora o luar, que sai pela noite e amanhece na rua, e há muito não sabe o que é luz solar. Boneca vadia de mãe artifícios, eu quero pra mim seu amor só porque aceito seus erros, pecados e vícios, pois na minha vida meu vício é você. Já viu cantar assim, Adriano? Já viu cantar assim, sem nada? É café, hein? Se não dissesse que era café, era bem provável que aqueles que boicotaram o show lá em Natal espalhasse que Nelson se apresentou tomando cachaça no palco, né? É inacreditável. É dos documentos mais raros que eu conheço. Um show de Nelson Gonçalves, um dos maiores artistas deste país, que por questões de rivalidade lá em Natal entre o radialista que promoveu o show e radialistas de uma emissora concorrente, estes dizendo que não haveria o espetáculo, acabou o público não comparecendo e os músicos com medo de não receber também não compareceram. Ih, mas ó, tem mais coisa pela frente. Aguarde um minutinho, porque daqui a pouco vai entrar em cena um camarada tocando violão. É que o promotor do espetáculo, coitado, saiu correndo dali, do ginásio, e foi até uma esquina qualquer ali, um quarteirão do local, e foi atrás de uma pessoa que ele conhecia e que, segundo ele, conhecia todo o repertório de Nelson Gonçalves e realmente conhecia. A única coisa que ele não conhecia bem era o instrumento, violão. Aí ficou pior a emenda que o soneto. Aí ficou pior. Antes que continuasse cantando a capela, o coitado, já sem conhecer muito das notas musicais, e ainda por cima, frente a frente com o seu ídolo, e para fechar o circo de horrores, tendo à sua frente uma plateia, pequena, é verdade, mas para ele gigantesca. Ah, meu amigo. Aí desandou de vez o show. Vocês vão acompanhar daqui a pouquinho, tá bom? Aqui estamos de volta com o programa Memória, trazendo para vocês mais alguns trechos de um show inusitado que o saudoso Nelson Gonçalves, um dos maiores cantores deste país, apresentou em 1977 em Natal, Rio Grande do Norte, para uma plateia diminuta, pouquíssimas pessoas, o que era surpreendente em se tratando de Nelson Gonçalves, que costumava lotar todos os locais de suas apresentações. Mas como já disse, aí houve um desentendimento lá entre quem promoveu o espetáculo e radialistas rivais na mesma cidade, e pelo boicote acabou comparecendo pouca gente, e o que é pior, os músicos contratados, também com medo de não receber, pensando que Nelson não compareceria, como estava sendo propagado, eles é que não compareceram, o cantor sim. Aí teve que começar, começou exatamente pelo elevado grau de profissionalismo de Nelson Gonçalves, o show começou sem músico nenhum, começou cantando a capela. Aí no meio, só perceber que daqui a pouco vai chegar um camarada com violão lá. E também, se conhecia o repertório de Nelson, tudo bem. O que não conhecia exatamente era o ritmo como acompanha Nelson e o violão desafinado. Aí a coisa realmente fica extremamente curiosa, para não dizer pândega. Acompanhe.

Vamos lá. Nem as paredes confesso e nem aposto que não gosto de ninguém. Pode rogar, pode jurar, pode sorrir também de quem eu gosto. Nem as paredes confesso, quem sabe se te esqueci ou se te quero. Quem sabe até se é por ti que eu tanto espero. Se gosto ou não, afinal, isto é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo de quem eu gosto. Nem as paredes confesso e nem aposto que não gosto de ninguém. Pode rogar, pode jurar, pode sorrir também de quem eu gosto. Nem as paredes confesso. E vocês pensam que as surpresas terminaram? Pobre do Nelson Gonçalves, desta noite lá em 1977, nesse show em Natal, boicotado pelos músicos que não compareceram, e pela plateia que também não apareceu porque não estava informada se realmente o show se realizaria ou não. Aparecerá em cena daqui a pouco mais um violão. Bom, se a coisa já não estava legal, imagine com dois, cada um tocando num tom diferente, como é que ficou. E era Nelson Gonçalves, hein? Daqui a pouco vocês vão ouvir. E vamos então para mais um trecho de um show que Nelson Gonçalves apresentou em 1977, em Natal, cheio de imprevistos. O mais grave de todos é que os músicos que deveriam acompanhá-lo, por desentendimentos entre radialistas locais, não compareceram. Nelson, extremamente profissional, começou o show cantando sem ao menos uma caixa de fósforos para ditar o ritmo. Este material me foi enviado por um ouvinte do programa Memória, administrador de empresas aqui em São Paulo, senhor Dario Melo, a quem agradeço duplamente por ter mantido com cuidados esta preciosidade e por ter enviado uma cópia para que pudéssemos apresentá-la ao público, certamente muito maior, milhares de vezes maior do que aquela ínfima plateia que teve o privilégio de ouvir Nelson Gonçalves na Natal. Senhor Dario Melo, um forte abraço, muito obrigado, hein? Nelson Gonçalves. E agora, pra quem é boêmio, você é boêmia não? Pra quem é boêmio, pra quem é alterocopista, pra quem é piriteiro, aí vai a volta do boêmio. Vamos, Manuel, somos só nós dois hoje. Um aplaudinho, homem que ele merece mesmo. Boemia, aqui me tem de regresso e suplicante te peço,

violão. Minha noite de luar já não tem luz. Quem me abraça é a negra solidão. Cantando que afasto do coração esta mágoa que ficou daquele amor. Se não fosse o amigo violão, eu morria de saudade e de dor. Este show vocês devem ao Jomir e ao Dalberto aqui, o Rei da Cebola. Falou, porque foi muito gentil. Agora vou cantar uma música mais quentinha. Depois de 2001, si bemol menor. Si bemol menor. Só pretendo morrer depois de 2001. E se Deus do céu sem inimigo nenhum. Vocês agora! E se Deus do céu quiser, sem inimigo nenhum. Nessas alturas, ninguém liga pro que eu digo. Sou velhinho, vou à praça, todo mundo é meu amigo. O que eu fizer, o que eu disser, tá tudo bem. Mocidade ri de graça, da graça que o velho tem. É no gogó, gugu, só pretendo morrer depois de 2001. E se Deus do céu quiser, sem inimigo nenhum. E agora, para agradecer o carinho do povo de Natal, onde eu deixei vários amigos, onde tenho ainda grandes amigos, inclusive o Adalberto aqui presente e o Luiz Cavalcante da Casa das Máquinas, eu quero agora cantar uma música que é um agradecimento ao carinho de vocês por mim, que já canto há 40 anos, gente. Muito obrigado, meu povo. Dá mais som, filho. Muito obrigado, meu povo. Meu povo, muito obrigado. Você aplaude com justiça o sangue novo, mas não deixa o velho sangue desprezado. Por isso eu canto com emoção, meu povão, por isso cresce por você meu facinho. Sou todo seu e não abro, não tem condição. E dou reserva de domínio, mocidade de mim se desgarra. Mas ficou muito molho e a raça, tenho ainda muita garra e a vontade de cantar que não passa. Ninguém deve dar mais do que tem. E eu só tenho este meu vozeirão. Ora, cante comigo, meu povo amigo. Sou todo seu, meu povão. E olha o refrão. Muito obrigado, meu povo! Não é pela qualidade do espetáculo, claro que não. É pela bizarria do evento, pelo inusitado ao qual submeteram Nelson Gonçalves, que estamos apresentando esse show que ele realizou em 1977 em Natal, no Rio Grande do Norte. Por causa de uma série de boicotes, o público foi diminuto, quase nulo. Os músicos faltaram. Nelson começou o show cantando uns 15 minutos a capela. Depois conseguiram convencer um violonista amador que morava nas proximidades e ele se dispôs a acompanhar o cantor desafinadamente. Mais à frente chegou um segundo violão. E assim transcorreu o esquisito, o mais esquisito show que Nelson Gonçalves apresentou em toda a sua vida. Voltamos já já. Vocês que estão acompanhando o programa Memória e nunca tinham assistido a um show de Nelson Gonçalves, certamente suas apresentações eram muito mais esmeradas do que tudo que vocês escutaram até agora. E só apresentamos esse show do Nelson para ver como vida de artista não é esse mar de rosas que a maioria imagina. Por causa de um boicote geral, inclusive dos músicos que deveriam acompanhá-lo, Nelson ficou literalmente sozinho no palco e cantou boa parte do seu repertório sem acompanhamento algum, isto em 1977. Sete anos depois, 1984, ao lado de Ângela Maria, ouçam como era o show de Nelson Gonçalves quando não ocorria nenhum imprevisto. Lapa! Ah, deixa contar a história da Lapa. Essa tem que contar porque é. Eu canto depois, a seguir minha mulher, pode deixar. Na Lapa. Doido Ivana tá na Lapa. A Lapa é o seguinte: naquele tempo, quem quisesse arrumar uma mulher tinha que ir pra Lapa, que era o lugar das mariposas e tal. Só que ali tinha uma coisa: tinha que ser malandro, valente ou otário. Eu não era nem valente nem malandro. E tô na Lapa. Aí tô num botequim tomando uma cachaçinha com uma sardinha frita. E entrou um mulato forte e me deu uma trombada e caiu a cachaça e a sardinha. E eu, período de fome ainda, né? Dei-lhe um supapo e ele caiu. Caiu o revólver dele, tomei o revólver, botei no bolso e tava desmaiado. Eu desci pros arcos. Cheguei e encontrei com Madame Satã. Madame Satã era um travesti que não era fácil, estava com o olho em mim, ele. E eu fugindo dele. Eu digo, Satã, vai ali no bar, ali, que eu dei um ali num cara, parece que apaguei ele. Aí vai ver se o homem morreu, se não morreu. Aí ele voltou, ele e o homem. O mulato fala, ô Nelson, dizia para mim, sabe o que você fez, meu filho? Eu digo, ai, ai, ai. Você bateu no Miguelzinho, camisa preta. Eu digo, mas eu não sabia, pede desculpa a ele, né? Aí diz assim, Miguelzinho, o negócio é o seguinte, ô garoto, como você me deu um supapo que eu caí, você não me chutou as costelas nem nada, você provou que é homem, então vamos dar a mão aqui. Ficamos amigos, e eu fiquei com uma fama de valente na Lapa, rapaz, mulher de montão, olha aqui, Nelson, te passa amanhã. Ô Nelson, amanhã, eu tô ocupado. A mesa de seda, vai no bolso e tá manco, Charló. Era comigo mesmo, eu sou lá, vai pra cá. Opa! Mas Nelsinho, dia amanhã, hoje tô ocupado. Botei uma manga desgraçada. Faz daí pra mim, só menor. Um pouquinho menos. larva dos capoeiras, Miguelzinho camisa preta, meia noite Edgar. Lava, ó minha lava boêmia, a lua só vai pra casa depois do sol raiar. Falta uma torre na igreja, vou lhe contar meu irmão. Foi na briga de Florian, foi um tiro de canhão. E nesse dia a Lapa Badia teve sua glória, deixou um nome na história. Lapa dos capoeiras, Miguelzinho camisa preta, meia-noite Edgar. Lapa, ó minha Lapa boêmia, a lua só vai pra casa depois do sol raiar. Nossa. Se você me quer ou não, diga, diga, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. Eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é um botequim, que eu arruinei com a vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Sei que falam de mim, sei que zombam de mim, oh Deus. Como sou infeliz, vivo à margem da vida, sem amparo ou guarida. Oh Deus, como sou infeliz. Já tive amor, tive carinho, já tive sonhos, os desenganos levaram minha alma por caminhos tristões. Hoje sou folha morta e a corrente transporta. Oh Deus, como sou infeliz. infeliz, infeliz. Eu queria um minuto apenas pra matar minhas penas. Oh Deus, como sou infeliz. Só menor aí de vocês. É um samba que eu fiz de homenagem à minha senhora, porque todo mundo sabe os perrengues que ela passou para que eu estivesse vivo até hoje. Eu devo a ela a minha ressurreição de vida e artística, porque ela apanhava rezando por mim numa época em que eu me envolvi com tóxico. Então ela lutou do meu lado, se entregando mais a mim, com mais amor, com mais carinho, e sofrendo horrores, porque eu era mesmo um louco. Depois de 6 meses de eu ter deixado a droga, eu me lembro, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu cheguei na frente da casa, no jardim da minha casa, e vi um leiteiro entregando leite, um padeiro entregando pão, e uma mulher varrendo a rua, a calçada. Eu digo, meu Deus, a vida existe cá fora. Eu tinha vindo do inferno. Então, senhores pais, moças, mulheres, eu passei de viciado a um exemplo, porque todo aquele viciado tem recuperação. Tem que ter maior diálogo entre família, com os filhos, maior franqueza, maior carinho e mais amor. E todo mundo se recupera. Então, minha mulher... Sem você, minha mulher, companheira querida, que mudou minha vida, eu seria um perdido qualquer. Sem você, minha mulher, companheira querida, que mudou minha vida, eu seria um perdido qualquer. Você enfrentou a desgraça, o frio, a fome, a chalaça, mas afastou o meu fim. Você suportou meus desatinos com perdões quase divinos e se entregou mais a mim. Você provou que o amor afinal é a força maior, é a força maior, é a força maior pra vencer todo mal. Bem, meus amigos, vamos chegando ao final do nosso Memória. Se pudesse, eu traria Nelson Gonçalves em todas as audições do programa Memória. E não por meu gosto pessoal apenas, mas principalmente pela repercussão. O que o pessoal, mesmo das gerações mais jovens, gosta do Nelson Gonçalves, é um negócio impressionante. Um dos maiores cantores do Brasil, de todos os tempos, não resta a menor dúvida. Programa Memória, técnico responsável pelas mixagens, pela edição do programa, Amaury Rodelli. Assistente de produção, Débora Raposo. Muito obrigado a todos e até nosso próximo encontro.